739, solo 1401, próximo direito, controle solo 1211. Confirma a frequência? 121, decimal 1. 21, confirma. Colo 739. Dois Salvador, bom dia, compartilhando o Rick, seu golpe. Tenho o Vitor Golfieco, chame na final da pistola 7. Ok, chamarei na final. Gol 1739, prossiga ataque, Alfa, até antes da Juliette. Alfa, até antes da Juliette. Gol 1739. Paulo Salvador, 131991, Tente Índia, autorização Galeão Transcorder. 131991, Índia em curso, aguarde a autorização. Aguarda. Paulo 395 para o táxi, 182 a bordo, autonomia de 4:30, alternando Campinas. Confirme autonomia. 3 horas e 30. 4 horas e 30. 1395. Aguarde para o táxi. Aguarde. Salvador Ground, good afternoon. Go 1094, information to destination Fortaleza, ready to copy. Go 1094. Need information. Wait for 8 pela direita. Mais baba de porta. Batendo o Vitor Golfieco, pouso autorizado para pistola 7, vento no 20 graus, 069. Victor Golfieco. Gol 648, autorizado a linha de manter pistola 0. Ali mantém o 90, gol 648. Canal 633.0, vamos dar o Chazo, Oeste, consciente, tráfego. Dois pousos para o 17. Se quiser separação, autoriza decolagem. Consciente, já comprou o azul. Consciente. O tráfego agora está a 2 milhas fora da pistola 7, 1 no 1.200 pés. Se conseguir não interferir com a final da pistola 7, a baixa altitude, tempo no 40 graus, 079. Forma que o segundo tráfego agora é um Xingu, está girando base pela direita pela pistola 7. O Vitor Golfieco, azul do Eco, decole com proas proas de Freitas e mantém através norte da torre. Foram 648, decolagem autorizada, pista no 0, 140 graus, 079. Deve decolagem, agora 648. Vai curvando a esquerda para girar a base pela direita da 17, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, base longa, pista no 7. Positivo. Gente, mantém através do norte da torre aguardando para cruzar, certo, Mike? Guardando o norte da torre. para o 06, com o 1739. 06333. Tan 3191, pronto cópia. Pronto cópia, prossiga. Tan 3191, autorizado Galeão, nível 340, via Amper November 857, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda após Irume, transponder 5527, frequência do controle 119.35. Tan 3191, está autorizado Galeão, nível 340, via Amper November 857. Colagem da 1-0 com curva direita, com freio da El Leda Irume. 5527 no transponder 19.35, a frequência do controle por 3191. 3191, controlamento correto, reporte pronto para acionar. Chamará quando pronto no 05. Vento no 30 graus, 079. Vive pouso, pista 97, mais bravo de fora. Teatro Eco no Norte, da Torre, na vertical de Laura, aguardando. Chegando a 633. Colégio autorizado, pista 90, 930, grau 079. Colégio 090, 633. Teatro Eco, condições de cruzar sobre a torre de controle? Aprovação, de imediato. Gente, estão observando a Bianca rolando na pista, ainda guarda, cruze na vertical da torre de controle para o sul. Afirmo, na vertical, vai abandonar um pouquinho, pegar bem em fora da cabeceira para interferir. Salvador, bom dia, voo 1395, moto para pronto. O César é confirmando, tem tráfego na final da pista 17, vai cruzar sobre a torre de controle. Afirmo, senhora, não estou nem definindo a loja, na paralela era sem problema nenhum, senhora. Bom, 395, autorizado alinhar e manter o pistão. Autorizado alinhar e manter, 1395. Superou, tá na vertical da torre, superou. Assinado a 10, tá pro lado litoral. Chama 333, acorda 08, controle Salvador, 1935. Lá 35, na 333. Gente, o Ciazo Leco, mantenha a escuta da torre. Ana, senhora, pode pra... Assim que ingressar no litoral, pode pra Itapé? Afirmo. Somente parte 4 e parte 5. Controle, 1935. Afirmo. Grato. Zona 395, colagem autorizada, pistão 10, 120, grau 079. Recolagem autorizada da 10, fogo no 395. Batanho Mike Bravo, uniforme solo 09, direita, parte 5, frequência livre. Direita, andada mais forte. Confirme. Azul 4207, informação indo em curso, agora de cópias do Guarulhos, nível 320. Salvador Ground, go 1094, request pushback and set up position 09. 1094, are you ready to copy? Ready, go ahead. Go 1094, clear to Fortaleza, fly level 370, via Upper Zulu 19. Take off from runway 10, first, after take off, first right, left. Moment of departure, approach transition, squawk 5522. Approach, Salvador approach control 119 in decimal 35. Clear flight level 370 via Upper Zulu 19 to Fortaleza, takeoff from 10 is there in the lap. Around the quarter 40 transition, Fox 5522, the Birch Control, 118.25, go 1094. 01094, Momo departure, Fox transition. Momo departure, Fox transition, 1094. 01094, read back correct, report ready to start up. Okay, we are ready for startup right now. 01094, clear to start up, report and push back, report red to taxi. Clear for startup, back up for taxi, 1094. Zero solo. Azul 4207, pronto, cópia. Tango Bianco, Tango, mantém escuta agora igual. Chama daqui a 5 minutos. Aqui está a bateria. Salvador, o 191, puxa o pushback chamamento no 091, aguarde para o pushback. Aguarde. Ok, minha aeronave que chamou o solo. Confirme o horário da notificação de destino. Aguarde. Posto autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 089. Livre posto, pista no 0. 4207, cópia. Guarulhos, nível 320, rota Zulu no 0 até Taubaté. Decolagem no 0, após a decolagem, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 1, 19.35. E o transponder é 5535. Planejamento correto, 01 é o portão, chame pronto, azul 4207. Novembro, eu acho que é isso, na escuta. Firme o horário da notificação. Gente, aguarde contato com a Salesa. O Yankee é com o Tango na escuta. Go 1094, request back instructions. 179 or aboard, 3 hours in earnest, nice version, Sierra Bravo Tango Echo. United Four, just confirm your POB, please. We have 179. Roger, Golo 094, taxi via Alpha and India. On hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1018, have a nice trip, sir. Here, taxi via India, holding point 118.95, altimeter taxi 1018, go 1094, bye-bye. 3191 na escuta? 3191. Ordem com a equipe de pátio, após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, autorizado iniciando 05, chame táxi. Ok, após a passagem do Coordenação com a sala Edson, do Tui aqui, capitão. Bom, nome é 2, bom dia, guarde pista livre. É, 2. Então, confirme o nível solicitado para a Vitória da Conquista? Sim, ok. Gente, só um minuto. Bom dia, Xané 6200, via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa vai reporta para ingresso na Juliette. Salvador, Vitória da Conquista, a 1010, decolagem da 17 após curva direita no corredor Axé, a frequência do controle 119.35 e o transponder é o 5506. Correto, qual o pátio e o PAB? Acionamento PAB, pátio 4. Ciente, 01, a bordo no pátio 4 para acionamento E-Taxi, chame torre, 118.35, o ajuste 1018, quais são? 118.95 a torre, tem um bom voo. Polo 162, polo 20, próximo à direita, controle de solo 211. Acionamento e táxi 1895 à torre, tem um bom voo, e aqui é que tamba. Movendo elas com isso na escuta? Firme tipo do equipamento? Pronto, cópia. Vera Cruz, 1010, da 17 com curva direita no corredor Axé. A frequência do controle, 119.35 e aciona 0126 no transponder. Autorizado o pouso, pista das celas 2750. 2, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette, voo 962. O 90 Oscar Whisky confirme novamente o transponder, a altitude que vai manter no corredor e a, o corredor que vai prosseguir após a decolagem. Salvador, Salvador, com sobrevoo de Veracruz, a 1 no meu pés, 0126 e no corredor Axé prossegue após a decolagem. Confira o POB. Gente, 03 a bordo na bata, paracionamento, táxi e decolagem, chame a torre. 118.95, ajustado 10, 18, tem um bom voo. Autorizado ingresso, Juliette portão 08, Xané 6200. Juliette portão 8, 6200. Holding point. Ok, how many minutes can we expect for departure? Azul 2758, solo 22, próximo direita, controle solo 121, décimo 1. Direita, solo 2758. Papa Romeu, 9 Emirados Zero Whisky, direcionamento, chame táxi. Novo, bom dia, Papa Tango, 9 Emirados. Papa Tango, Epsilon, 9 Emirados, São Salvador. 0-5-0-9 Emirados, Terra Bravo, demais, 8-5-8. 8-5-8. 9 Emirados, autorizado, Lençóis. 105 visual, decolagem 17, curva direita no corredor Axé, 1000 pés restrito até o farol da barra. Controle 119.35 e 5546 no transponder. Tema ativo, autorizado 105 para o lençol, decolando 17, curva direita, controle o tema até o central do controle. 19.35, controle 2.14, 5.46 no transponder. Fiat, confio em qual é? Acionamento táxi decolagem 1895 agora a torre tem um bom voo, Eco Zulu 90. Agora 3191, confirme somente o POB. 222. Sim, autorizado táxi em frente, após segunda direita via Índia, no ponto de espera da 10 torre, 118.95, o ajuste no 018, tem um bom voo. Solo azul 2758 na alfa, mantendo antes da quilo. Gente, ingresso quilo, pátio 3, atento ao atualizador, o 2758, bom dia. Quilo, pátio 3, atento ao atualizador, 2758, bom dia. Gente, aguarde para o curso, 4207. Posição, 1162, ingresso Juliette, portão 10. Juliette, 10, 1162. Azul 4207 ao solo voltando. Após a passagem do R2 da TAM retaguarda, autorizado iniciando 01 no chame táxi. Azul 4207 retaguarda, livre, iniciando 01 no chame táxi. Alfa até antes da Júlia. Alfa até antes da Júlia, boa noite, tá? Confirma a aeronave, chamou? Torre Salvador, ponte 0-9-0, próximo 3-1-9-1. 3-1-9-1, após a rolagem do Boeing, autorizada a olhar e manter a posição 9-0. Após a rolagem do Boeing, Yankee, Eco Tango Livre Táxi, chame na ponta de espera da Oscar. No pátio 4, para a proa sul, Yankee, Eco Tango, chame fora do solo. Tango Yankee Romeo Delta, confirme destino e horário da solicitação. Agora, Jorge Lico Lico, Alaska. 1425 Dolô, ou sobrevoo Salvador, Salvador. Yankee Romeo Delta, ciência, aguarde cópia. Quem chamou? O Yankee Romeo Delta aí acionando. Entra por conta e risco, Yankee Romeo Delta. Obrigadão, meu comando. Conta e risco. Qual é o controle? Over 1394, airborne at 26, departure control 120, decimate. 119, that's 35. 119, that's small 35. Go, what's the name? 2535. 119-35. 119-35, go 1094. Alright. Papa Tango Yankee Eco Tango, decolado aos 2,6. Acima do farol de Itapuã. Contrato no sentido contrário do farol de Itapuã, 500 pés. Paciente, Papa Tango Yankee Eco Tango. Dá um visual contrato. Papa Romeu, Serra do Lueco, a torre? A torre, Serra do Lueco, está próximo a Itapuã, está autorizado para seguir para Enrimado. Cruz ao final da 0, está autorizada. Abandone a linha do litoral, curva à esquerda, chame final Enrimar. Abandonar o litoral, curva na esquerda, visual para o Yankee, Eco Tango, Serra do Lueco. C391, decolagem autorizada, pistão no 0, sem antuno 2, 0 graus, 079. Livre decolagem, iniciando pistão no 0, 039. Gente. E horário do plano 103. Plano 4103. Gente, aguarde 103. 103, aguardando. Marinha Taxi Guardo 4207, estamos com 105 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, Alterna Ribeirão. Não é que eu vou mover motorizado, ingresso no 7, chame ele pronto. Traz táxi, ponto de espera 1-0, via táxi em Índia, chame torre quando pronto, 1-8, decimal 95, ajuste 1-0, 1-8. Ajustando minha 18, minha Índia, ponto de espera torre 1895, azul 4207. Voo 1864, autorizado Juliette, portão 05. Autorizado Juliette 05, voo 1864. Controle 0.35, C3, 091. Solo Salvador, autorização autoriza rumba 03 da Rumba. Acionamento por conta e risco, rumba 03. Azul 407, para dominar e manter a pistão a 0. Ali mantendo no 0, 4207. Guarani, a câmera. Boa, guarda, obrigadão. Solo Salvador, Monta 03, que for facilitar, a DLA foi apresentada aqui na bancada da Solo Salvador. 10407. Azul Eco, vento 120 graus, 08 nós, chama a solo da Rimar. Azul Eco, torre. Cruz 1 novembro, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 30 graus, 08 nós. Eco Zulu Novembro, copiou a torre? Charles Zulu Eco, torre? Charles da Serra, Charles Zulu Eco, cara. Vento 130 graus, 089, Charles Zulu Eco, chame solo. Vai ao solo, tá do lado, Charles Zulu Eco. Yankee Romeo Delta, confirme o setor do sobrevoo. Gente. Setor do sobrevoo. A priori vou manter aqui a área gramada um tempo para 10, senhor. E seria circuito. Yankee Romeo Delta, autorizado voo local, circuito da 17, coordenação com a torre, decolagem da cabeceira 17 e a curva após. A princípio, à esquerda, circuito padrão, coordenação com a Torre Salvador. A torre opera em 118.95 e o transponder é 0130, e aqui Romeu Delta. 0130 no transponder, decolagem para 17, no circuito padrão, coordenação com a Torre. 0130 no transponder. Correto, confirme o pátio e o POB? É, 02 no POB e no pátio 5 da IBTA. Seguinte, para ataques e decolagem, chame a torre. 118.95, ajuste no 07. Tenha um bom voo, aqui é o meu dado. 10017 no ajuste, graças. E agora para a coordenação da decolagem, chama a torre. 118.95. Posição 3895, ciente da Índia. Posição de número 2, pronto para a Copa Guarulhos, nível 340. Seguinte, da 3895, aguarde cópia 340 Guarulhos. 3895 está aguardando. Umba 03 é o solo? Umba 03 é a escuta, prossiga. Confirmando, foi uma CHG modificando do Umba 0. Correção, Umba 19 para o 03? Umba 03, afirma e registro também, FAB 2342. FAB 2342. Sim, gente, aguarde cópia, Umba 03. Umba 03 aguardando. Qual a hora gramática de permanecer? Assistiu autorizado, só por 5 minutos. Bom, tem várias, pode ser no pátio ou próxima pista, fica a seu critério. Próxima taxiway, papá, fica a seu critério. Conhece o aeródromo? Conheço, eu estou caminhando aqui na IBTA e fico na sua escuta permanente. A gente vai permanecer nessa posição então? Vou manter aqui na papá, na esquerda da papá, na papá, sempre dão no secretário gramado. Certo, estou no visual. Obrigadão, vamos. 3895, autorizado Sierra Bravo Golf Romeo, nível 340, via Ampia Zulu 10, decola pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda após Motiva, transponder 5555, frequência do controle 119.35. Controle a plana de voo, nível 340, até Guarulhos. Via Pesolo 1-0. Saída da pista 1-0 é a da Elm com transição lenta depois de motiva. Tá 3295 e transporte 5555-1985. Tá 3295 na TAM. Frequência do controle 119.35. Tá 3895. 1935, tá 3895. São 3895, contagiamento correto, reporte pronto para acionar. Contará, 3895 está. Salvador, bom dia, o gol 1556, gate 62, informação índia, autorização Galeão. Gol 1556, bom dia. Autorização Juliet em curso, nível 360 Galeão, aguarde cópia. Para conhecimento da Juliet, então. Patango Yankee Romeo Delta, autoriza decolagem direto com Proa Norte, fazer sobrevoo até 4 milhas do aeródromo. Umba 03 está aguardando, está redirecionado. Suma 03, redirecionamento, está aguardando o cópia. Umba 03, Romeo Delta autorizado a decolar, da presente, com proa norte. Atento à aeronave alinhada na cabeceira 17, mantendo a minha escuta, vento 120 graus, 7 horas. Ficará atento à aeronave, não atrapalhará o colega, foi só manar para o solo. Gente, novembro, acho que isso que aguarde. Tem um helicóptero livrando o setor, aguarde instante. Aguarda, novembro, se autorizar, faz cruzamento aqui da pista para já ligar, senhor, com o setor norte. Está livre aqui, meu Delta. Obrigadão, comandante. Yankee Romeo Delta já livrou aqui pelo seu tonal decolado, mantendo 500 pés aqui até 3 milhas, senhor. Na sua escuta permanente. Gente, Yankee Romeo Delta, informa para o retorno. Informa para o retorno, senhor. Na palma de novembro, acho que isso que autorizou a decolar, pista na 7, metendo 3 graus, 7 horas. Autorizado, 90 graus. Uno 556, pronto cópia. Pronto cópia, voo. É. Voo Uno 556, autorizado Galeão, nível 360, via Upper 96857. Decola na pista 10, com primeira curva à direita. Saída da El Leda após Irume. Transponder 5560, frequência do controle 119.35. Voo no 556, autorizado nível 360, pela Upper November 857, decola na pista 10, curva direita da Eoleda Irume, 5560 transponder, controle 119.35, voo no 556. Voo 1556, atendimento correto, reporte pronto para acionar. Contará. Olho 1935, November Oscar Whiskey, curva direita, corredora X. Umba 03, autorizado Serra Bravo, Papa Serra, nível 100, saída Coral, via rota Golf 677, decola na pista 10, primeira curva à direita. Transponder 0274, frequência do controle 119.35. Umba 03, autorizado plano nível 5, saída Coral, pela Gol 677, na pista 10, primeira curva à direita, transponder 0274, camará o controle na frequência 119.35. Umba 03, confirmando destino, por seguro. Umba 03, afirma, por seguro. Umba 03, com treinamento correto, Golfinho PLB. Pronto para o pushback acionamento, voo no 556 no 612. Falou, gol no 556. Gol 1556, atualizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Contra para o táxi, gol no 556. 1-03, para início do táxi, M Torre, 118, decimal 95. 1-03, para táxi, chamará na Torre, 118, decimal 95. Torre, Salvador, 1-03, com táxi, mensagem, pronto, táxi. Autorizado, táxi, chame na táxi do hotel. 1-03, de táxi, chamará no hotel. Salvador, Bondil Azul 4060, estabilizado, final de 4 milhas e meio. Bondil Azul 4060, vento 130 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso na 10, 4060. Mantenha a posição tráfego com o pouso autorizado. 1-03, mantém a posição. Com 159 a bordo, 3 horas e 17 minutos de autonomia alterna Guarulhos. 1-03, mantendo na hotel. Com motorizado o cruzamento, segue via Delta e Alfa na minha escuta, chamamento da Juliette. 0-07, via Índia, 1895 quando pronto, no ponto espera, gol no 556. 556, correto, bom voo. Obrigado. Giro 48, continue approach, stand by for landing clearance. Stand by. Alô Salvador, muito bom dia, azul 4060, livrou na Fox, trate seu escudo. 1060. Prossiga ataque Alfa Juliette para o posição 03. Alfa Juliette para 03, o azul 4060. 4060 de passagem ao bandeirante da Força Aérea, que vai seguir à frente, e reporte antes da Juliette. Tá, avisou, o tráfego e reportar antes da Juliette 4060. Oi, Rio Bono 556, quanto espera da ONU, Zé? ONU 556, mantém um ponto de espera de um tráfego nacional. Afirmativo, quanto será? É Torre Salvador, Papa Tango, Yankee Romeo Delta. Sossegue, Yankee Romeo Delta. Se autorizado, vou aproximar para fazer o cruzamento do aeródromo pela 17. Fico no aguardo no pairado na região da 17 até o senhor autorizar cruzar para o aeródromo para o outro farol de Tapuã, senhor. Já presente autorizado. Seguir em direção à pista 17, efetuar o cruzamento. Reporte na vertical do farol de Tapuã. Reportará na vertical, senhor. Obrigado. Bom, ingresso da Juliette após Índia. Chame no ponto de espera pronto, ajuste 1017. Está na Juliette. Ingresso Juliette após Índia, na sequência do Gol Chamber pronto, ajuste na 07. 03, ingresso na Juliette após Índia, chamará no ponto de espera após o Gol, ajuste ao circuito 1-0, 1-0. Gol no 5-5, autorizado ingresso, ADC 07, alinhar e manter. Alinhar e manter, Gol no 5-5, bem. No visual, Yankee Romeo Delta, informe quando no local do sobrevoo. Informará no local, senhor, obrigado. Azul 5048, on the ground at 49, contact 121.1 121.1 is 5049 48. Uno 55 mil autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 5 nós. Devo decolar, 1-0, Bono, tem que ser comer. 1 para 06, o ponto de espera da 1-0 pronto. 1-03 autorizado a alinhar e manter, pista na 0. 1-03, alinha e mantém na 1-0. Azul 5048, correction, text approved, Alpha Kilo to April 3. Alpha Kilo Econ 3, do you have the position? 5048. 6 Lima, 5048. Lima, 5048, thank you. Foi Salvador, Papa Tango, aqui é o meu neto, já está no setor de sobrevoo, senhor, aqui próximo ao farol de Tapuã. Gente, aqui é o meu Delta, informe quando desejar mudar de setor. Bom, mas não dando, senhor. Obrigado, você escuta bem, mané. A 556 decolou 5-1. Chame 199 decimal 35, controle, meu voo. Obrigado, bom domingo. está mantendo alinhado. Já vou decolar pista 1-0, rumo a vento, 1-0 graus, 6-2 de mais. 1-0-6, vim decolar. Comandando, uma boa tarde. Oxalé 6213, com a Juliette, quando possível, cópia Rio 360. Oxalé 6213, boa tarde, São Salvador. Informação em curso Juliette, aguarde cópia. Aguarde, Rio 360, Oxalé. Né, 6213, pronto, cópia. Afirmativo, tá cópia, 6213. Você né, 6213, autorizado, Serra Drago, Golf Lima, nível 360, via Upper November 857, decola pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, transição lenta após Irume, transponder 5570, para que seja o controle 119, decimal 35. 3 decolou ao 5-3, chame 199-35, controle, bom voo. 1-0-6, chamada na 119-35. 5-7-0, transponde 1935, controle saindo, hoje é 6-2-1-3. Hoje é 6-2-1-3, via Upper November 857. Afirmativo, Upper November 857, ou 6-2-1-3 hoje. Cotelé 6213, cotelhamento correto, reporte para o profissional. A gente vai chamar o profissionalmente 6213 hoje. Salvador, é o Azul 4076. Azul 4076, visual com campo? Ainda em Via Maixale, agora é visual. Estado, vento 1 centena com 8 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Helicóptero, à direita da cabeceira, não vai interferir com o seu pouso. Sempre autorizado, obrigado, Azul 4076. Bianca Romeu Delta, ciente aí do tráfego. Se autorizado, queria fazer uma aproximação bem lenta para pouso de pairada na 35, sem interferência. Ciente autorizado, curta sinal, cabeceira 35, pouso pairado, forma no solo controlado da cabeceira, vento uma centena com 8 nós. Forma no solo controlado da 35, senhor. Obrigado, senhor, escuta permanente. Delta 3895, portão 2, para o push acionado. Portão 3895, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado push acionado, reportar em táxi, portão 3895. Delta na curtíssima 35. Gente, vento 120 graus 79, forma no solo controlado. Vamos lá em solo, senhor, obrigado. Azul 4076, solo 59, chegando 2 anos, cima 1 no solo. 2 1 1, buenas. Azul 4076, prossiga no táxi, Alfa, até antes da Rio Rio. Alfa, antes da Rio 4076. Yankee Romeo Delta na carteira 35, vai taxiar até a interseção da Passata, na Gramada, por 5 minutos, senhor, se é autorizado. Gente, autorizado Yankee Romeo Delta, mantém a minha escuta permanente. Sua escuta permanente, senhor. São 8. O Sené 6213, aguarde. Aguarde. Azul 4076, autorizado Júlia, portão 09, 41.